busca que não tem mais fim. As horas passam e eu continuo acordado, pensando como era bom ter você aqui. Vai ver que o amor é assim mesmo, embora eu possa ter você, ainda haja alguma chance. Eu sei que eu vi você sorrindo num dos sonhos mais lindos, e essa pode ser a minha última chance. Eu não sei por que dói tanto assim, como uma chuva que cai dentro de mim. Há certas horas é que é melhor ficar calado. Deixa eu olhar pra você e me sentir feliz. O teu silêncio me fere mais que um não bem dado. Então me abraça forte, não me castiga assim. Vai ver que o amor é assim mesmo, embora eu possa ter você e ainda haja alguma chance. Eu sei, eu vi você sorrindo num dos sonhos mais lindos, e essa pode ser a minha última chance.